118 decimal 6. 186 para a torre, 6720. Torre Webjet 6728, boa noite. Tá visual com o campo? Afirmativo. Ok, tráfego também avistado, cheque o trem, pouso autorizado, pista livre. O vento 200 graus com 15 nós. Webjet 6728, informa as condições no campo em Salvador. Agora chove, chuva leve, pista de úmida para molhada. Ciente, 6728. Confirmará o plano. Para o 02 para o próximo. São 3197, autorizado táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera. No ponto de espera, chame Torre 118, decimal 6, caixa de altímetro no 021. Índia Alfa, ponto de espera, Torre 118, Torre na frequência 18, decimal 6. Chama Torre 18-6, completando X-Ray, tá 3858, uma boa noite. Então 3662, desça para 2000 pés, ajuste no 022, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado. 2000 autorizado, vai reportar estabilizado, 3662. Azul 4070, desça para 3000 pés, ajuste no 022. 3000 pés, no 022, azul 4070. Paulo, Salvador, uma boa web, 6722, pista livre. Boa noite, Altan 3858, passou simples, estabilizado, baixado, checado. 3858, avistado, sendo o tráfego, pista úmida, tem pouso autorizado na 110, o vento 200 graus com 13 nós. Tive pouso na 110, Altan 3858. 3197.0.0. Decola de imediato com autorizado? Afirmativo. Ok, traz a companhia agora pousando ali, mantém agilizando manobras, aguardando apenas pista livre. E ali mantém aguardando. Alfa Juliette 6728. 6728, autorizado ingresso na Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 6728. Solo 37, olhe para a direita, 21.9 solo. Obrigado, Olivão, 219-38. Azul 4070, desça para 2000 pés, ajuste 9022, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 9022, para 2000, reportará Azul 4070. São 3662, estabilizado? Estabilizado, 3662. São 3662, compete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre na frequência 112, decimalmente. 36, boa noite. 3603, confirme seus avós, alternativa e autonomia. Não, não. Puxa o acionamento, tá no 612. Terceiro troco de aproximação, informarei pista livre, troca a companhia já rolando na pista. 62. Pouso autorizado 10, vento 190 graus com 14 nós, check trem. Pouso autorizado 10, 3662. 3197, decolado agora os 39, controle Salvador 20.8, vamos. Salvador 208, boa noite, 307. 3662, está baixado, travado? Irmão. Sempre. Controle Salvador, boa noite, está 3197. São 3197, contato radar autorizado, saída da AEL, suba e mantenha nível de voo 380. Saída da AEL, sessão 380, 3897. Pode mandar AEL, 3297? 5216, pronto, cópia. Pronto, cópia. 5216, autorizado Aracaju, nível de voo 190. Via Golf 677, decola da 10, com curva à esquerda, saída PUCA, transição ZIPA, transponder 5421, controle 120, decimal 8. 0, autoriza a cor de táxi, por PUCA, transição Caju. 190, Golf 677, decola da 1026, saída PUCA, transição Caju. 421 na transponda, 208 ao controle. 118 decimal 6. 186 azul 4070. Meia 2, solas 41, livrar direito, 21.9, solo, bem-vindo. 219, obrigado. Solo, Salvador, solo 1885. 1885, confirme e sente da informação que vem. 182, Gol 1885. Gol 1885, agora de copo. Salvador, TAM 3603. TAM 3603, aguarde para táxi. Com 122 a bordo, alternando o galeão, pronto para o táxi. entrada no zero, baixar travado. Azul 4070. Sim, entendo. A gente já é altímetro no 021. São 3603? Afirmo, são 3603. Polo TAM 3662, Livrão na 0, na 3, escuta. Autorizado táxi via Alfa, repartindo São Juliette. Alfa, repassará em São Juliette, TAM 3662. Europa 083, cleared, bomb for arrival, descent flight level 060, destination 022. Azul 4070, livrou na Foxtrot. Três, pista se encontra livre, autorizado alinhar e decolar 1-0, vento 200 com 15 nós. Decola, 5-2-1-6, qual é estimado para o push? E estamos com mais uns 5 minutinhos no máximo. Sente. 62, prossegue até 8. Prossiga, TAM 3197. Passa a nível 150, prossegue com o recife. TAM 3197, TAM 7 recife na frequência 25 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 35, 133 decimal 25, boa noite. Seguinte, 200 com 13 nós. Na 63-1-0, desça para 2 mil pés, ajuste 1-0-2-2. 2 mil pés, acelera 3-1-0. Azul 4070, autorizado ingresso na Juliette, portão 1. Autorizado ingresso, portão 1, 4070. Boa noite, 2224, ciente, e aguarde para a costa. 340 da EON. Salvatão Lima, Tom Zulu, aguarde para a cópia, número 2 para a cópia. Lima, Zulu, Golfe, aguarde para a cópia. Salvador, boa noite. Gol 1-8-8-5, precisa? Pronto, copa, gol 1885. Gol 1885, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, via UP Zulu 16, até Bravo, Hotel Zulu, após direto Trive, conforme rota. Decola da 10, curva pela direita, saída da EL, lenda após direto Bridge, transponder 5417, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 360, conforme rota do próximo voo, autorizado Zulu 16, após BH, depois direto Trive, decola da pista 10, após curva à direita, saída da EL, lenda Bridge, 5417, transponde, controle após 108, gol 1885. 1885, atendimento correto, reporte pronto para puxa sonar. Sim, 603, autorizado voar na proa de Block. Block na proa, grato. Passaria 2224, pronto, copo. Pronto, passaria 2224, autorizado até Juazeiro, nível de voo 350, Alpe Zulu 19, após Mangu, saída Momo, decola da 10, curva pela esquerda, Momo Frutti, transponder 5423, controle 120, decimal 8. Passaria 224, atendimento correto, repete o plano para assinar e puxa. Então, Lima Zulu Golf, confirma a intenção do voo. Para selecionamento 4-4. autorizado, reporte táxi, passareta. Moderado. Polo Golf, cópia. Autorizado, circuito da 17, mil pés, decola no 7, curva à esquerda, torre 118.6, transponder 0155. Em caso de falha, controle 1208. Oi, Xerém 3, 10, está avisado agora, hein? 30, boa noite, autorizado na 10, vento 190 graus com 15 nós, check tem. Disposo, Xerém 3, 10, baixo de travão. Sim, tem que estar baixo travado, 6310. Zulu Golf, ciente, chame torre em 118 desse momento. Prossiga 185. Saída da El Leda, após bridge. Lima Zulu Golf, copiou? São 3603, estamos sendo recebidos na frequência 125.1, alterna 133.25. 251-3325, obrigado, boa noite. Boa noite. Alpha 08 Street Descent 2000 feet, CNH 1022. 2000 feet and CNH 1022. Com 1398, autorizado chegada a Mari, desça para nível de voo 050, ajuste no 022. Chegada Mari, 050, 1022, 1398. Passaredo 2224, autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera chama Torre 118, decimal 6, altímetro 1022. E via Índia Alfa, no ponto de espera vai chamar Torre 118, estado 1022224. 2224, confirmando a 09. Afirmo 09. Boa noite, Oxalá 6310, Lindona 55. Oxalá 6310, autorizado táxi via Alfa, repartimento para Juliette. Boa tarde para Juliette, né? Doro Trip 5216, pushback acionado. To 083 cleared ILS final approach for Tevez. Clear ILS Europa 083. Laredo, pista se encontra livre, autorizado, além da decolada 10. O vento 190 graus com 15 nós. Autorizado, além da decolação, no meio, autorizado, puxe e reporte com para táxi. Reportará. Gol no meio, no 3, precisa. Meio no 3, autorizado para Brasília, nível de voo 360, via Anteslulu no 7, decola da 1-0, com curvatura direita, saída água, transição elefa, transponder 5-4-1-0, controle 1-2-0, pessoal 8. Gol no meio, no 3, que seja menos correto, reponte para o celular e puxe. Quatro Passaredo, decolar 259, controle em 20.8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Passaredo 2224. Passaredo 2224, contato radar, autorizado saída Momo, sub e mantém nível de voo 350. Ciente, saída Momo, subindo 350, 2224. KB03, confere. Guardando o táxi 5219. Galaiser Europa 083. Europa 083, complete the final LS approach, contact the tower 118.6. 1186, confirm. Roger, Europa 083. Thank you very much and clear for complete the LS. Good night. Good afternoon, Europa 083, establish ILS runway 0. Check land gear down, look at the clear to land, runway 10, wind now 190 degrees, if you want 3 knots.